Vou fazer fumaça, sem neurose, sem estresse. Tudo sei que passa. Mais uma bomba, mais um back. A mente da gata. Último romântico, pra de uma serenata. Pétalas de rosas na banheira. Ela já sabe que nós é de carreira solo. Mas ignora o protocolo. Gata, relaxa, vou te encaixar no meu colo. É que a fumaça te deixa mais leve, calma, baby, dá um trago que não sopro tudo passa. Sem amor, tô tipo um cão de raça. Pode falar, gostar de gêmea é meu nome porque eu for de se te fazer gozar. Suas amigas, diz que me odeia, hipócrita. Estás no boco, prato, gato, calma, adrenalina e emoção. Não derruba meu agudo. Adoro uma diversão, sei que se amarra em mim. Mas por hoje, cê é minha mulher. Só não explana pra mim, se não é mais uma no meu pé. Gosta de uma louca, tatuado com a cara de mal. Faz bico na selfie, tira foto com meu parafal. Vou fazer fumaça, sem neurose, sem estresse. Tudo sei que passa. Mais uma bomba, mais um back. Vou fazer fumaça, sem neurose, sem estresse. Tudo sei que passa. Mais uma bomba, mais um back. A mente da gata. Último romântico, pra de uma serenata. Pétalas de rosas na banheira. Ela não me deixa em paz. Toda molhada, lá vem por cima. Sou o cara que te satisfaz. Mais vizinha de Duque, nicotina. Deixo você em transe enquanto nós dois transa. Relaxa, minha menina. Esquece um pouco do passado. Vivo o presente e viva a vida. Entra na nave, já lacra os vidros. Sente segura quando tá comigo. Cara na cara, pele na pele. Suando com ar-condicionado frio. Tive um déjà vu dessa cena antes. Meu nome fez na tatu. Me conhece de antes. Me chamam pra F1. Me senti importante com a gata do olho azul e da bunda gigante. Vou fazer fumaça, sem neurose, sem estresse. Tudo sei que passa. Mais uma bomba, mais um back. Vou fazer fumaça, sem neurose, sem estresse. Tudo sei que passa. Mais uma bomba, mais um back. A mente da gata.